Fecheiro 14, Albans, Minnesota, 1929. Na segunda-feira de manhã, acordo cedo e lavo a cara no lava-loiça da cozinha, antes de Mr. e Mrs. Burns se levantarem. Depois entranço cuidadosamente o cabelo e enfeito com dois laçarotes que encontrei no cesto de restos da sala de costura. Visto o vestido mais limpo que tenho, com o bib, que pendurei num ramo ao lado da casa para secar, depois de tratarmos da roupa no domingo. Ao pequeno almoço, aveia granulosa sem açúcar. Quando pergunto como vou para a escola e a que horas devo estar lá, Mrs. Byrne olha para o marido e de novo para mim. Aperta bem o seu lenço de cornucópias à volta dos ombros. Dorothy, eu e Mr. Byrne consideramos que não estás preparada para ir para a escola. A aveia que tenho na boca sabe-me a gordura animal coagulada. Olho para Mr. Byrne, que se baixou para atar os atacadores. Os caracóis caem-lhe para a testa e escondem-lhe a cara. Como? Espanto-me. A Children's Aid? Mrs. Byrne une as mãos e fita-me com um sorriso de lábios comprimidos. Já não estás à guarda da Children's Aid Society, pois não? Agora somos nós quem determina o que será melhor para ti. O meu coração acelera. Mas eu tenho de ir à escola. Vamos ver como progrides ao longo das próximas semanas. Mas por ora achamos que será melhor que te vás adaptando à tua nova casa. Eu estou adaptada? Respondo, com as faces a ficarem quentes. Fiz tudo o que me pediram. Se têm receio de que eu não tenha tempo para a costura? Mrs. Byrne lança-me um olhar firme que faz com que a minha voz falhe. As aulas já começaram há mais de um mês, diz ela. Estás muitíssimo atrasada. Já não vais conseguir recuperar a matéria dada este ano. E sabe Deus o que terás aprendido nas barracas. Sinto um arrepio na pele. Até Mr. Byrne se sobressalta. Então, Lois, diz ele entre dentes. Eu não vivia nas barracas, replico a custo. E depois porque ela não perguntou, porque nenhum deles perguntou, acrescento. Estava no quarto ano. A minha professora era Miss Urich. Eu fazia parte do coro e representámos uma opereta chamada Polished Pebbles. Ambos me fitam. Gosto de ir à escola, concluo. Mrs. Byrne levanta-se e começa a empilhar os pratos. Tira-me o meu, apesar de eu ainda não ter acabado de comer a torrada. Os seus gestos são repentinos e os talheres tilintam contra a porcelana. Põe água a correr no lava-loiças e despeja os pratos e os utensílios lá para dentro com uma grande barulheira. Depois vira-se a limpar as mãos ao avental. Sua rapariga insolente. Não quero ouvir nem mais uma palavra. Somos nós quem decide o que é melhor para ti. Estamos entendidas? E assim termina a discussão. O tema da escola não volta a ser abordado. Várias vezes por dia, Mrs. Byrne materializa-se na sala de costura como um fantasma, mas nunca pega numa agulha. Os seus deveres, segundo me é dado a ver, consistem em registar as encomendas, entregar tarefas a Fanny, que por sua vez as distribui por nós e recolher as roupas prontas. Pede a Fanny que a informe acerca do progresso dos trabalhos, enquanto perscruta a sala para se assegurar de que estamos todas ocupadas. Há muitíssimas perguntas que gostaria de fazer aos Byrne, mas tenho medo. Qual será ao certo o negócio de Mr. Byrne? O que faz ele com as roupas que as mulheres confeccionam? Poderia dizer que nós confeccionamos, mas com o trabalho que faço de alinhavos e bainhas, seria como descascar batatas e intitular-me cozinheira. Onde passa Mrs. Byrne o dia? Como ocupa o seu tempo? De vez em quando ouço-a no andar de cima, mas é impossível saber o que a ocupará. Mrs. Byrne tem muitas regras. Ralha comigo à frente das outras por pequenos erros e transgressões. por não dobrar as roupas de cama com a tensão adequada, ou por deixar a porta da cozinha entreaberta. Na casa, todas as portas devem estar sempre fechadas, a menos que estejamos a entrar ou a sair de uma divisão. A forma como a casa está compartimentada, a porta da sala de costura, as portas da cozinha e da sala de jantar, até a porta ao cimo das escadas, torna-a um lugar proibitivo e misterioso. À noite, na minha enxerga, naquele átrio escuro ao fundo das escadas, a esfregar os pés um contra o outro para me aquecer, tenho medo. Nunca estive tão sozinha. Mesmo na Children's Aid Society, na minha cama de ferro, na camarata, estava rodeada por outras raparigas. Não tenho permissão para ajudar na cozinha. Julgo que Mrs. Byrne receia que eu roubo comida. E realmente, seguindo o exemplo de Fanny, habituei-me a guardar discretamente no bolso uma fatia de pão ou uma maçã. A comida que Mrs. Byrne prepara é desenxabida e pouco apetitosa. Ervilhas de pombo, de lata, batatas cozidas, guisados sem saborões, e nunca há que chegue. Não consigo perceber se Mrs. Byrne não tem mesmo noção de que a comida é horrível, ou se não se importa, ou se está sempre com a cabeça noutro sítio. Quando Mrs. Byrne não está por perto, Mr. Byrne é amistoso. Gosta de falar comigo acerca da Irlanda. Diz-me que a sua família é de Sallybrook, perto da costa leste. O tio e os primos foram republicanos durante a Guerra da Independência. Lutaram ao lado de Michael Collins e tinham estado em Four Courts, em Dublin, em abril de 1922, quando invadiram o edifício e mataram os insurgentes. E também quando Collins foi assassinado, uns meses depois, perto de Cork. Collins foi o maior herói que a Irlanda alguma vez teve. Não sabias? Sim, aceno com a cabeça, eu sei. Mas tenho as minhas dúvidas quanto à presença dos primos dele. O pai costumava dizer que todos os irlandeses que conhecia na América juravam ter tido um parente que combateu ao lado de Michael Collins. O pai adorava Michael Collins. Cantava todas as canções revolucionárias, regra geral, bem alto e desafinado. Até a mãe lhe dizer que não fizesse barulho, que os pequenos estavam a dormir. Contava-me montes de histórias dramáticas acerca da prisão Kilmainham, em Dublin, por exemplo, onde um dos líderes da revolta de 1916, Joseph Plunkett, tinha casado com a sua apaixonada, Grace Gifford, na capela minúscula da cadeia, horas antes de ser executado por um pelotão de fuzilamento. Tinham sido 15 os executados desse dia, incluindo James Connolly, que estava demasiado doente para se manter de pé, pelo que o amarraram a uma cadeira e o transportaram para o pátio, onde lhe crivaram o corpo com balas. Crivaram-lhe o corpo com balas. O meu pai falava assim. A mãe estava sempre a mandá-lo calar-se, mas ele não ligava. É importante que eles saibam isto, dizia. É a história deles. Nós agora podemos estar aqui, mas, valha-me Deus, os nossos continuam lá. A minha mãe tinha os seus motivos para querer esquecer. Tinha sido o Tratado Anglo-Irlandês de 1922 que conduzira à formação do Estado Livre Irlandês, o que nos obrigará a deixar Kinvara, dizia ela. As forças da coroa, determinadas a esmagar os rebeldes, tinham atacado aldeias de County Galway e dado cabo de linhas ferroviárias. A economia ficara arruinada. Pouco emprego havia. O pai não conseguia arranjar trabalho. Bem, era isso, dizia ela, e a bebida. Podias ser minha filha, sabes? Diz-me Mr. Byrne. O teu nome? Dorothy. Sempre dissemos que havíamos de chamar assim a uma filha. Mas, infelizmente, isso não chegou a acontecer. E aqui estás tu, ruiva e tudo. Eu estou sempre a esquecer-me de reagir ao nome Dorothy. Mas, de certa forma, sinto-me contente por ter uma identidade nova. Torna mais fácil esquecer muita coisa. Não sou a mesma Niam que deixou a avó, as tias e os tios em Kinvara e atravessou o oceano no Agnes Pauline, que morou com a família em Elizabeth Street. Não, agora sou a Dorothy. Dorothy, temos de conversar, diz Mrs. Byrne certa noite ao jantar. Olho de relance para Mr. Byrne, que está muito compenetrado a barrar manteiga numa batata cozida. A Mary diz que não és, como hei de dizê-lo, diz que não és lá muito rápida a aprender. Diz que pareces renitente, desafiante. Ela também não sabe bem. Isso não é verdade. Os olhos de Mrs. Byrne chispam. Presta atenção. Por mim, eu entrava já em contacto com o comitê, devolvia-te e arranjava uma substituta. Mas Mr. Byrne convenceu-me a dar-te outra oportunidade. No entanto, se ouvir, nem que seja mais uma queixa acerca dos teus modos ou do teu comportamento, serás devolvida. Faz uma pausa e bebe um pouco de água. Sinto-me tentada a atribuir este comportamento ao teu sangue irlandês. Sim, é verdade que Mr. Byrne é irlandês. Na verdade, foi só por isso que te demos uma oportunidade. Mas também há que ver que Mr. Byrne, ao contrário do que poderia ter feito, não casou com uma irlandesa. E com razão. No dia seguinte, Mrs. Byrne vai à sala de costura e diz que precisa que eu lhe faça um recado no centro da vila, a quase 1 quilómetro de distância. Não é complicado, replica irritada, quando lhe peço que me dê indicações. Não prestaste atenção quando te trouxemos? Eu posso ir com ela só desta vez, minha senhora, intervém Fanny. Mrs. Byrne não parece satisfeita com a sugestão. Não tens trabalho para fazer, Fanny? Acabei agora mesmo esta pilha, diz ela, pousando uma mão nudosa sobre um conjunto de saias. Estão todas com a bainha feita e engomadas. Tenho os dedos doridos. Muito bem, então. Só desta vez, avisa Mrs. Byrne. Caminhamos devagar, por causa da anca de Fanny, pelo bairro dos Byrne, composto por pequenas casas em terrenos exíguos. Na esquina da Elm Street, viramos para a esquerda em direção ao centro, atravessando as ruas Maple, Birch e Spruce, até virarmos à direita para a rua principal. As casas, na maioria, parecem relativamente recentes, todas elas variações de poucos modelos. Estão pintadas de cores diferentes, enquadradas de forma aprazível, com arbustos e vegetação baixa. Alguns dos caminhos de acesso às casas vão em linha reta até à porta, mas também há alguns serpenteantes. À medida que nos aproximamos da vila, passamos por prédios multifamiliares e uns quantos estabelecimentos periféricos. Uma gasolineira, uma loja numa esquina, uma estufa cheia de flores com as cores das folhas de outono, ferrugem, dourado e carmim. Não percebo como é que não decoraste este caminho quando te levaram de carro, diz Fanny. Ora, menina, és mesmo atrasada. Olho para ela de esguelha e vejo-lhe o sorriso matreiro. O armazém, na rua principal, tem uma iluminação ténue e está muito quente. Os meus olhos demoram um pouco a habituar-se. Quando olho para cima, vejo presuntos curados, suspensos do teto, e prateleiras sem fim, cheias de produtos secos. Eu e Fanny escolhemos vários conjuntos de agulhas de cozer, alguns moldes e uma peça de gaze. Depois de pagar, Fanny subtrai uma moeda ao troco que recebe e desliza sobre o balcão na minha direção. Vai comprar um chupa-chupa para ir comendo no caminho de volta. Os frascos de doces alinhados numa prateleira exibem combinações estonteantes de cores e sabores. Depois de uma longa deliberação, escolho uma mistura de melancia cor-de-rosa com maçã verde. Desembrulho e ofereço-me para o dividir, mas Fanny recusa. Eu já não gosto de doces. Não sabia que isso acontecia. É para ti, insiste ela. Voltamos devagar. Nenhuma de nós, acho, tem muita vontade de chegar. O chupa-chupa, duro e com sulcos, é doce e ácido. Uma combinação tão intensa de sabores que quase me faz desfalecer. Sugo até se afilar, saboreando cada lambidela. Vais ter de te livrar disso antes de chegarmos a casa, diz Fanny. Não precisa de explicar. Porquê é que a Mary me odeia? Pergunto-lhe quando estamos muito perto. Ela não te odeia, menina. Está assustada. Com quê? Que achas? Não sei. Porque haveria a Mary de ter medo de mim? Tem medo de que lhe fiques com o lugar, continua ela. Mrs. Byrne é uma unhas de fome. Porque haveria de pagar à Mary para fazer um trabalho que tu podes ser treinada para fazer de graça. Tento não demonstrar qualquer emoção, mas as palavras de Fanny ferem-me. Foi por isso que me escolheram. Ela esboça um sorriso amável. Já devias saber isso. Qualquer rapariga capaz de segurar uma agulha e uma linha serviria. Mão de obra gratuita é mão de obra gratuita. Enquanto subimos os degraus da entrada, diz-me: não podes levar a mal que a Mary seja ríspida contigo. A partir de então, em vez de me preocupar com a Mary, concentro-me no trabalho. Dedico-me a tornar os meus pontos idênticos em tamanho e espaçamento entre si. Engomo cuidadosamente cada vestido, até que fique liso e impecável. Todas as peças de roupa que passam do meu cesto para o de Mary ou para o de uma das outras mulheres proporcionam-me uma sensação de concretização. Todavia, a minha relação com Mary não melhora. Quando muito, à medida que o meu trabalho se vai aperfeiçoando, ela torna-se mais ríspida e exigente. Coloco uma saia alinhavada no meu cesto e Mary agarra nela. Observa-a atentamente, arranca os pontos e atira-me de novo. As folhas passam de rosadas a vermelhas, como uma maçã caramelizada, e depois ficam castanhas e perdem o brilho. Quando vou à latrina, piso uma carpete esponjosa com um cheiro doce. Certo dia, Mrs. Byrne olha-me de cima a baixo e pergunta-me se possuo outras roupas. Tenho estado a alternar os dois vestidos que trouxe, um de xadrez, azul e branco, e outro de algodão à riscas. Vejo-me obrigada a confessar que não. Bem, nesse caso, declara ela, vais fazer um para usares. Nessa mesma tarde, leva-me de carro até à vila, com um pé hesitante a carregar no acelerador e o outro a calcar o travão, em intervalos erráticos. Aos solavancos, lá acabamos por chegar ao armazém. Podes escolher três tecidos diferentes, diz ela. Vejamos, uns 9 metros de cada? Assinto com a cabeça. O material tem de ser resistente e económico. Isso é a única coisa que faz sentido para uma... Interrompe-se. Para uma criança de 9 anos. Mrs. Byrne leva-me até uma secção cheia de rolos de tecido, dirigindo-me para a prateleira que tem os mais baratos. Escolho um de algodão em xadrez azul e cinzento, outro com um padrão num verde claro e um estampado cor-de-rosa com cornucópias. Mrs. Byrne assente com a cabeça em relação às primeiras duas escolhas, mas faz um jegar quanto à terceira. Céus, com o teu cabelo ruivo, esse não pode ser. Puxa um rolo de cambraia azul. Um peitilho modesto, é o que tenho em mente, com o mínimo indispensável de folhos. Simples e básico. Uma saia de pregas. Podes usar aquele bib por cima enquanto estiveres a trabalhar. Tens mais do que um bib? Quando abano a cabeça, ela resolve. Temos bastante tecido para forrar travesseiros na sala de costura. Podes fazer um com isso. E tens um casaco? Ou uma camisola? As freiras deram-me um casaco, mas é demasiado pequeno. Depois de o tecido ser medido, cortado, embrulhado em papel pardo e atado com guita, sigo Mrs. Byrne pela rua até uma loja de roupa para senhoras. Ela vai direita ao cabide das promoções, onde encontram sobretudo de lã, cor de mostarda, vários tamanhos acima do meu, com botões pretos e brilhantes. Quando visto, ela franze o sobreolho. Bem, está em conta, declara. E não faz sentido comprar uma coisa que já não te sirva daqui a um mês. Acho que pode ir esse. Detesto o casaco. Nem sequer é muito quente. Mas tenho medo de protestar. Felizmente há uma grande seleção de camisolas em saldos. E encontro uma de malha azul escura e uma em branco sujo com decote em V, que são do meu tamanho. Mrs. Byrne acrescenta uma saia pesada de bombazina, demasiado grande para mim, vendida a 30% do preço original. Nessa noite, ao jantar, uso a minha camisola branca nova com a saia. O que é isso que tens ao pescoço? Pergunta-me Mrs. Byrne. E eu percebo que se refere ao meu fio, que costuma ficar escondido pelos vestidos de gola subida. Aproxima-se para ver melhor. É uma cruz celta, respondo. Tem um aspecto muito esquisito. E o que é isso? São mãos? E por que é que o coração tem uma coroa? Recosta-se na cadeira. Isso parece-me sacrílego. Conto-lhe que a minha avó recebeu este fio quando fez a primeira comunhão e que mo deu antes de eu vir para a América. As mãos unidas simbolizam a amizade. O coração é amor. E a coroa representa a lealdade, explico. Ela funga e volta a dobrar o guardanapo no colo. Continuo a achar bizarro. Não sei se vou mandar-te tirar isso. Então, Lois, intervém Mr. Byrne. É uma bugiganga lá da terra, não tem mal nenhum. Talvez esteja na altura de se livrar das coisas do velho mundo. Não incomoda ninguém, pois não? Olho de esguelha para ele, surpreendida por estar a defender-me. Pisca-me o olho, como se isto fosse um jogo. Incomoda-me a mim, insiste ela. Não há motivo para a rapariga ter de anunciar aos sete ventos que é católica. Mr. Byrne ri-se. Olha só para o cabelo dela. Não há como negar que é irlandesa, pois não? Que característica inconveniente numa rapariga, resmoneia Mrs. Byrne entre dentes. Mais tarde, Mr. Byrne diz-me que a mulher não gosta de católicos em geral, apesar de ter casado com um. O facto de ele nunca ir à igreja ajuda. É um trato que nos convém aos dois, remata ele.